Papai-Zulu 71, decolou 08, controle 1935, bom voo e bom dia. Igualmente, um feriado, boa água aí, 1935, tá, 3171. Outro de sair da pontinha, tá, 3171, tá, Deus. 3171, contato radar, vigilância. 7 vigilância, assim que possível nós solicitamos voar direto. Lenda. Autorizado. Muito obrigado. Solo Salvador, bom dia, 1804. Bom dia, 04, 360 do Galeão, já aprovado, por cópia. Foto pra cópia, 110. No 804, Salvador Galeão, aprovado, nível 360, rota via Pizulu no zero, decolagem não no zero, continua à direita. No perfil da Dael Leda, após Leda, vou abrir e interceptar o vice-secon, forno plano. 5521 no código transponder, controle opera em 1 no 9.35. Confirme depois de Leda, qual é a... prossegue para onde? Prossegue para Bridge, posição Bridge, onde intercepta a aerovia Zulu 10. Positivo, autorizado aí o 360 para Galeão. Via up do 110. Decola da 10, curva direita, nada é Oleda. Oleda Bridge, intercepta 06. Transponder 531, controle 119.3, 5, ou 1804. Só confirmando o transponder 5521, o resto do planejamento está correto. Portão 11, chega o controle para o posto final. 5521, obrigado. Chame Recife 125 decimal 1 Alterne 1 33 decimal 2 325 Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 2 meia, até volta no... Oi, Salvador, bom dia, gol no 605 final, ILS, pistão no 0, baixar travado. O gol no 605, bom dia, está autorizado pouso na 10, o vento é 120 graus com 4 nós, que negar 10, 14. E o posto no 0, 0 no 4, vou no 605. Pro 605 no solo aos 21, livrando a direita, chama o solo 121.9, tenha um bom dia. 219, bom dia. Solo Salvador, gol 1605. 605, bem-vindo. Prossiga via Alfa, Alfa Juliette até o portão 01, no que apoio. Alfa Juliette, portão 01, no 605. Solo Salvador, gol no 607, informação Índia. Guarulhos, 360. Aviso. Aprovado Guarulhos, 360, rota via Alfa Isolou 21, decolando ao 10, pela direita. Após decolagem, o perfil da Arbor, seguida Arbor, Elefa, após Elefa, intercepta o VIC com fome. 5526, código transponder, controle opera em 1 no 9.35. 7 autorizado, barulho 360, já pesou 21, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, 5526, transponder, controle 3935, voo 607. Confere, portão 5, chama o controle de fora, posicionado. Passará, beleza. Salvador, bom dia, TAM 3153 e LS1 no 0. Bom dia, TAM 3153, o vento é de 1 no 30 graus com 4 nós, o altímetro 1 no 0, 1 no 4, está livre pouso na 10. Altímetro 1 no 0, 1 no 4, livre pouso na 10, TAM 3153. Tá, 3153, pode arrumar seu papinho, tá no brilho máximo? Tô aumentando agora, tá 3153. Muitíssimo obrigado. Eficiente, permanece autorizado pouso, uma centena com meia dúzia de nós. Livre pouso, tá, 3153. Solo gol 1804 no gate 11 para o X de acionamento. Porta 11 aprovado, sim, táxi. Chamar para o táxi, gol 1804. Tá 3153 no solo 26, libere a direita e chama o solo 121, decimal 9. 219 o solo, tá? 3153. Salvador, muito bom dia. Tá 3153, de forma sua escuta. 353, bem-vindo. Prossiga via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Tá 3153. Que chamou, então saiu baixo a mensagem. Confirme para o solo, mensagem saiu baixo. Deixa eu ver, continua, se eu estou baixo, tá? Irá afastar. Voo sobre o voo IPGL em Veracruz, aprovado, mil pés da planta 17, curva após curva direita, corredor axé. 0151 transponder, controle 1935. Então, 186 apareceu no ataque de decolagem, 44, ajustado 1014, com voo. Fala, Salvador, bom dia, bom 7 na frente. Que bicho é bom? Tá bom, 7 na frente. 5, bom dia, Brasília, já aprovado 360, só um minuto para a Copa, prepare a saída Arbor. Salvador, é o gol 1897. 7 com fim, só um minuto cópia, número 2, 360 já aprovado, perfil inicialmente é Adael. Aguardando o gol 1897, perfil Adael. Próxima Juliette, tá 3153. Minha posição, o TAN 3153, estou com tráfego da Gol no portão 11, que vai iniciar o táxi, e após o meio, a gente correndo sem ingresso, ok? Solo gol 1804 para o táxi, está com 153 a bordo, 3:37, Campinas. Rádio principal, Índia Alfa, ponto de espera 1386, ajuste no 0.4, bom voo. Rádio principal, Índia Alfa, no ponto de espera 118, decimal 6, voo 1804. 3153, após o Boeing, consiga via Juliette até o portão 10. Após o Boeing, via Juliette para 10, tá 3153. Vai manter a posição, 3153, ok? Não ingresse após a Juliette não, senão vai ter ferido um táxi. Vai bater a Juliette. Décimo 5, Francópia. Brasília 360, volta para o Zulu 17, decola no 0, curva direita. No perfil da Arbor, Elefa, intercepta para o Zulu 17, segue conforme o plano após. 5530, pode transponder, controle opere 199, decimal 35. Arbota, então, Confere, gate 3, contagiamento correto, sendo ponto ponto para posicionado. 897, copy. Pronto, copy, 897. Confins 360, rota pisolou no meia, decola da 10, curva à direita, supercida da El Leda, após Leda, rua Bride, a um terceiro aerovício é conforme. 5533, código transponder, e controle opera em 1.9.35. Uno meia, decola da 1.6, com a primeira curva aí à direita, subida da El, depois Leda e seguida Bride. 5533, o transponder, 119.35, ao controle. Confere, eu fiz o 1.6, confere a rota, chama o condutor para o posicionamento. Chamará para posicionamento, 1.8.9. Qual setor que vai afastar, 9 Weber Alpha? Entre, sobrevoo ITGN Veracruz aprovado, mil pés, decolada 1.7, direita no Axé, 0171 transponder, controle 6935. Oi, Salvador, bom dia, 1804, ponte espera, pronto. 1804, bom dia, está autorizado a linha de decolada 10, vento é 150 graus com 8 nós. Autorizado a linha de decolada 10, 1804. 2, ajustado 1014, bom voo. November Alpha, bom dia, livre acionamento, que negar no 0 no 4, chama para o táxi. Voo 1804, decolou os 35, controle em 119.35, vovô e boa tarde, bom dia, perdão. Ok, bom dia, até a próxima, Voo 1804. Salvador, bom dia, Voo 1804, decolou na da El. 7380, Galeão. Tem aprovado 360, aceita ou quer correr 38? 360 Galeão aprovado, volta pro jogo 10, decola no 0 com curva pela direita. O torcida da El Leda, após Leda, voa Bride, antecepto aerovício sai conforme. 5531 no código transponder, controle opera em 1.9, decimal 35. Ok, voando da presente Leda, gol 1804. Da Bride, antecepto aerovício. Senhora Branca, Morezinho, 2531, frequência do motor de Salvador, 119, decimal 35, voo, Palmeiras 05. Como número 2, chame no ponto de espera para a decolagem. Sólogo no 607, pushback e acionamento no ok. 607, porta 5 aprovada, certo? Aprovada, porta táxi, todo 607.